Se nós pensarmos, a humanidade tem milhares de anos. Essa nossa composição, ela já é bastante antiga. E à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos recebendo, nós vamos como que ganhando da espiritualidade mais informações. Se nós pensarmos, tudo que está sendo descoberto hoje não são coisas novas. Os elementos da natureza são os mesmos, sempre foram. A diferença é que nós, humanidade, não tínhamos capacidade há um tempo atrás para sabermos o que sabemos hoje. Assim como ainda não temos capacidade para saber o que saberemos mais adiante. De tempos em tempos, no nosso planeta vieram irmãos nossos maiores que trouxeram informações, trouxeram mensagens, direções de como nós deveríamos seguir. O maior de todos, que a gente sempre fala, é Jesus. E se nós pensarmos dentro desse contexto tão grande que é o tempo da humanidade no planeta, foi até pouco tempo que ele veio, 2000 anos, chega a ser pouco tempo. E ainda assim, parece muito, e nós ainda estamos tentando compreender as palavras dele. Ele mesmo, quando passou, ele nos disse: eu não venho vos dizer tudo, porque nós ainda não temos capacidade de entender. Os próprios apóstolos questionavam ele, por que ele falava através de parábolas? Ele dizia: porque vocês ainda não compreendem. Então, às vezes, falando de uma forma alegórica, ficava muito mais fácil de perceber um ensinamento. Hoje, quando nós lemos as parábolas do Evangelho, ainda nós nos surpreendemos pelo que elas trazem de profundidade. E ele disse, como eu disse antes: eu não vou vos dizer tudo, mas eu mandarei o Consolador Prometido, o Espírito de Verdade. Isso lá no início dos nossos tempos cristãos. E aí, na segunda metade do século XIX, começam a acontecer fenômenos no mundo todo. Fenômenos que, quem não teve oportunidade e quiser conhecer um pouco mais, tem aquele filme que está passando, né? O filme do Kardec, que fala bastante desse início do Espiritismo. E esses fenômenos começaram a, primeiro, despertar curiosidade, mas despertar também interesse, porque eram fenômenos que estavam acontecendo disso em todos os lugares e despertando da onde vinha aquilo. Existia o questionamento. Então, ali começa a se formar a doutrina espírita, através de Allan Kardec, que normalmente as religiões, elas têm sempre um precursor, um guia espiritual. Kardec, para começar, o Espiritismo não é nem uma religião, né? É uma doutrina. Uma doutrina com base científica e filosófica. E o Kardec, ele foi, na verdade, a pessoa que conseguiu organizar todo esse material que estava sendo recebido através desses fenômenos, alguns bastante materiais e outros de outras formas. Organizou e fez o que então? Bom, ele disse: se um efeito inteligente está acontecendo, provém também de uma causa inteligente. Então, através de muito estudo, de muita organização, começou a se estudar os fenômenos espíritas. E em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. Esse livro que nós temos aqui, não igual a esse, que depois foi até um pouco ampliado, né? Mas ali começa a base da doutrina espírita. E através da impressão de outros livros, forma-se então as bases dessa doutrina. É o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e a Terra e a Gênesis. São 5 livros básicos da doutrina espírita. E para a gente entender por que são básicos, porque tantas informações chegando e tantas pessoas tendo acesso às informações, era natural que as coisas saíssem bastante do controle. Então era necessário compilar isso e organizar. O próprio Livro dos Espíritos, ele é um livro que fala dos princípios da doutrina espírita, da organização dela, da imortalidade da alma, relações dos espíritos com nós encarnados, vida presente, os acontecimentos da vida presente e os acontecimentos que poderão ocorrer numa vida futura, e fala das leis morais, entre outras coisas. Então, é um livro bastante teórico, mas muito interessante no sentido de conhecimento. O Livro dos Médiuns já é um livro um pouco diferente. Ele fala sobre os gêneros das manifestações através do intercâmbio mediúnico, o gênero, os tipos de comunicação que ocorriam e ocorrem ainda hoje, os desenvolvimentos mediúnicos, e ainda traz um guia de como deve ser organizada uma casa espírita. Então, 1800 já haviam dado essas diretrizes para que tudo fosse feito de uma forma coerente e igual. O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não cansa de mostrar ele aqui, na verdade ele fala o quê? Passagens do Evangelho, palavras de Jesus, porém comentadas sob a visão espírita. Porque muitas vezes quando a gente lê um texto bíblico, uma passagem bíblica de Jesus, a gente lê textualmente as palavras e muitas vezes não entende. As próprias parábolas, se não forem explicadas, nós não compreendemos a profundidade delas. Então, dentro do Evangelho, eu sempre digo bastante isso, né? A grande vantagem que eu vejo é essas explicações, porque ele faz com que a gente se aproxime mais de todas essas citações que foram dadas, esses ensinamentos que foram passados para nós, compreendendo de uma forma mais no nosso dia a dia. O livro Céu e Inferno, ele nos fala sobre a justiça de Deus, a justiça divina, que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender pelos acontecimentos que acontecem na nossa vida e que normalmente não são de acordo com as nossas vontades, então a gente não entende como se processa essa justiça. Então ele trata mais de meio livro só sobre isso e ainda fala do estado da alma após a morte física. Então também nos dá um bom apanhado sobre todas essas questões. E por fim, o livro da Gênese, ele tem um cunho histórico e científico, porque ele fala sobre a formação do nosso planeta, a formação geológica dele, ele fala sobre a composição dos habitantes do planeta, fala sobre os fenômenos que ocorrem a todo momento ao nosso redor, que muitos a gente já entende e tantos outros nós não entendemos como surgem. Tudo isso em cima de uma base científica. Essa é a base do Espiritismo. Mas se nós entrarmos na nossa biblioteca, aqui nós vamos ver que tem um número bastante grande de livros. Após esse acontecimento, começaram a haver outras manifestações e outros espíritos começaram a nos passar orientações e informações sob a visão espírita do que muitas vezes acontece tanto do outro lado quanto no nosso lado, que nós não vemos e não percebemos. Então são livros que quando a gente começa a tê-los, que são livros mais fáceis até de leitura do que esses aqui, a gente vai compreendendo e vai também trazendo para dentro da nossa vida cotidiana vários acontecimentos, vai conseguindo fazer relações. São autores que muitas vezes nós vemos passar aqui. O Chico Xavier foi um dos maiores, vamos dizer assim, intérprete ou instrumento da espiritualidade, sendo usado para psicografar um número bastante grande de livros, informações que chegam até nós e nos dão orientações seguras. Muitas vezes nós temos uma visão bastante limitada sobre a vida. Nós temos muita dificuldade em entender a vida além do plano físico. E dentro dessa dificuldade, nós temos mais dificuldade ainda em entender nós como espíritos, como almas eternas, como realmente filhos de Deus, e qual o nosso propósito aqui nessa vida encarnada. Então, muitas vezes, nós acabamos direcionando o nosso dia, a nossa vida, para questões meramente ilusórias. Coisas que nós corremos atrás, mas que quando nós juntamos elas, nós percebemos que não faz diferença nenhuma. Através desses livros que eu cito, eles nos contam o quanto essa busca, muitas vezes impensada, nos leva para caminhos que talvez a gente não gostaria de estar chegando aonde a gente chega. Então, falamos também que muitas vezes a gente tenta usar a prerrogativa de dizer: ah, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia disso. Ano 2020, nós temos a informação na palma da nossa mão através dos aparelhos. É uma questão apenas da gente procurar o que a gente quer saber. Então, a revelação do Espiritismo, ela não é maior do que outras revelações que nós já tivemos. Mas ela nos dá, com certeza, um caminho seguro do andamento da nossa vida, para onde nós estamos nos encaminhando, por que nós estamos tendo situações presentes que nós estamos tendo. Tudo é explicado de uma forma bastante racional, bastante embasada em informações, enfim, é uma série de coisas que nós temos ao nosso dispor. Quando nós paramos simplesmente e em silêncio refletimos, muitas dessas coisas chegam até nós. Nós abrimos um campo mental para que a gente possa receber também informações. O problema é que nós, na nossa correria do dia a dia, nós estamos dando mais atenção, muitas vezes, aos nossos afazeres, às nossas procuras materiais e muito pouco para a questão espiritual. Então, quando a questão material não existir mais, o que faremos? Nós temos essas informações. Basta apenas que a gente acredite e queira ir atrás delas. Então, estamos com uma dificuldade nesse momento de emprestar livros por causa dos contatos, mas até pela internet a gente consegue baixar livros e ler, né? Então, não é totalmente impossível que a gente consiga ter algumas informações. Fica a sugestão.